deixa eu ficar aqui. Deixa o tempo ir embora. Deixa quem viveu corra atrás do meu. Final não existe, simbora. Deixa eu ficar aqui. Deixa o tempo ir embora. Deixa ele ir, sempre vou seguir. Pra onde vou, não importa. É só o começo. Família é dádiva, não tem preço. Agradeço e ofereço um brinde pros maloqueiros que cresceu comigo. Virei exemplo vivo, representei até aqui tudo que foi prometido, até a vista. Não teve nem tempo pra despedida, somente me pediu pra não pipocar na vida. Meu filho, o pai hoje não volta pra casa. Te amo, encerrou minha jornada. Você é a continuação da minha vida. Seu ponto de equilíbrio é sua família, lamento. Se fui às vezes meio negativo, carregue com você meu espírito, venceu a morte. Malandro até umas horas cabuloso, enquanto eu viver ele nunca vai tá morto. Os filhos são continuação de uma história, basta construir com honra e glória. Deixa eu ficar aqui, deixa eu. Deixa o tempo ir embora, deixa quem viveu corra atrás do meu. Final não existe, simbora. Deixa eu ficar aqui, deixa o tempo ir embora. Deixa ele ir, sempre vou seguir. Pra onde vou, não importa. Das várias fitas, a morte do meu pai foi o começo. Pra grande benzedeira, dona Lola, eu ofereço uma rosa. Por que não um jardim que tanto amava? Bater colher no samba será sempre sua marca, estrada velha. Só vejo mato e pedra no caminho, barraco, luz a gato e as pessoas indo e vindo. Então, moleque, e tio, me dá um chiclete. Meu pai não tá aqui, foi pegar meu irmão na creche, chapei. E sem perceber ganhei espaço. Eu tenho que dar mais valor pras coisas que eu faço. Minha fortaleza, quando os pivete vem mostrar suas letras, falando de amor, de função, de tristeza. Pra eles, sou merecedor desse respeito. Se pra admiração da escola me lembro, recreio, cantava a capela pros moleque. Responsa sem saber desde pivete. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar, deixa aqui. Ele. Deixa o tempo ir embora. Deixa quem viveu corra atrás do meu. Final não existe, simbora. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar. Deixa aqui. O tempo ir embora. Deixa ele ir, sempre vou seguir. Pra onde vou, não importa. Pra mim não tem preço que pague, mas é verdade. Dos filhos da minha irmã, assumi paternidade. Tenta a sorte, Paulinho, se não der firmeza. A gente sempre pede a Deus que te fortaleça. Tá osso, mas se quiser eu quero em dobro. Tá fácil de eu cair no estado que eu me encontro. Deixar a emoção na frente é perigoso. Me torno vulnerável à maldade dos outros. Então olho pro lado, cadê meus aliados? Que colava comigo quando eu tava de carro. Não vou chorar, eu vou sorrir pra confundir. Eu sei, vai ter uma pá, vai colar pra aplaudir. Se for pra morrer, Deus, que seja cantando. Eu sempre estarei onde vocês ouvirem meu canto. Amém, esposa grávida, lá vem meu filho. É através dele que eu sempre vou tá vivo. Deixa eu ficar aqui, eu vou tá vivo. Deixa o tempo ir embora. Deixa quem viveu corra atrás do meu. Final não existe, simbora. Deixa eu ficar aqui, deixa o tempo ir embora. Deixa ele ir, sempre vou seguir. Pra onde vou, não importa. Meu Deus do céu, até arrepia quando eu lembro, truta. Aquele samba que a gente fazia ali, ó, na frente do bar da minha mãe. Rolava ali o 7 de setembro, ali no Espada ali, tá ligado? Preto contra branco, a gente tava tocando. Aí vinha lá o Negrão, meu pai, Sérgio falava, aí, quero ouvir aquele ali, ó, Zeca Pagodinho, pá. Não, quero ouvir o Amigo Neto, pá, não. Só preto sem preconceito, pô, você não sabe tocar, não, toca aí, mano. A gente ia lá e tocava, tá ligado? Tudo que ele queria. Tava no samba, representava ali, sempre partideiro. E assim, mano, fazia todas as vontades do meu velho, do meu pai, que infelizmente se foi, mano. Mas eu tô aqui, firmão, graças a Deus, aí, firme e forte na fé, correndo aqui com a minha família, correndo com meus parceiros, Infelizmente, olho do lado aqui, já não tem alguns aliados que estavam comigo, que correu, que representou até onde deu, entendeu? Mas a gente que ficou aqui tem o papel de representar, mais que representado, a caminhada dos meninos aí, mano. Morou? Acho que é essa parada, mano. É esse intuito aí. Acho que esse é o significado da vida, mano. Não tem como você viver sem viver, bro, mano. Ou você vive, ou você não vive. Se a vida tivesse a obrigação de ser fácil, não chamaria vida. Chamaria sonho.